12 de outubro está chegando e nada melhor do que dar presentes que evangelizam também para as crianças. Seus filhos vão ficar ainda mais bonitos com as diversas cores e estampas das camisetas da Turma do Manzotinho, que você só encontra na loja Evangelizar. Livros lindos para ler e colorir, além de muitas outras opções. Acesse padrereginaldomanzotti.org.br/loja e conheça nossos produtos. Se preferir, ligue para 41-3221-6050. 3221-6050. Todos os anos, crianças sofrem com a subnutrição e outras doenças. Auxiliar crianças carentes é uma das fortes ações da Associação Evangelizar é Preciso. Em uma feliz parceria com a Pastoral da Criança, fundada pela doutora Zilda Arnes, está sendo possível mudar a realidade de milhares de crianças através da campanha Abracei. Para fortalecer ainda mais essa ação, a sua ajuda é fundamental. Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Eu quero fazer um pedido a você. Torne-se um associado da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0-41-3221-6060. Repito, torne-se um colaborador da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0-41-3221-6060. Conto com sua participação. Estamos apresentando Hora da Misericórdia, com Padre Reginaldo Manzotti. Oferecimento nacional, farmácias Pague Menos. É da gente, é de coração, é do Brasil. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, que maravilha, né? Nós estarmos esperando esse grande milagre em Deus. Esse milagre que acontece na hora de Deus, mas acontece. Do jeito que Deus quer, mas acontece. Eu falo do jeito que Deus quer. Tenho pregado. Inclusive, esses dias eu estava em São Paulo, celebrando São Judas Tadeu no Jabaquara, depois na Sé, e eu exatamente batia nessa tecla. O milagre é do jeito de Deus, porque às vezes nós não sabemos o que pedir. E quando uma pessoa diz, eu rezei, rezei e Deus não me atendeu, existe um erro. Deus atende sempre, viu, filho? Não necessariamente o que eu quero, o que você quer, mas com certeza Ele escuta e Ele atende. Hoje dia 11, às vésperas de Nossa Senhora Aparecida, amanhã dia 12, padroeira do Brasil, escute esse milagre que Deus fez na vida, desse testemunho que foi partilhado, inclusive. Eu quero estimular você que escuta a Hora da Misericórdia. Ligue 0-8401-0909. Fala devagar. 0-8401-0909. Dígito 2. Qualquer hora do dia ou da noite. Você liga, é uma plataforma. Você escuta como uma secretária eletrônica. E no dígito 2, você deixa seu testemunho. Conte os milagres de uma graça recebida. Tem que ser graça testemunhada, como essa que vamos ouvir agora. Padre Reginaldo, meu nome é Natália Curitiba. Quero testemunhar uma grande graça alcançada. Meu filho Flávio precisou fazer uma cirurgia de um dos testículos para a retirada de um nódulo. Tudo correu bem. Esperamos o resultado da biópsia. Muitas orações à Mãe Aparecida e ao Sagrado Coração de Jesus. Padre, o inesperado, o câncer maligno. Noites traiçoeiras, uma grande tempestade abalou a família. Foi muito difícil a esposa dele grávida, mas nas mãos de Deus seguramos com firmeza. Padre, eu acompanho os seus programas, foi no mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. Eu tinha comprado uma bela imagem, o padre ia fazer a novena e pediu para colocar a imagem perto do rádio. Eu coloquei e fizemos a novena. A minha intenção, Sagrado Coração de Jesus, no teu coração eu entrego meu filho. Ele é mais teu do que meu. Padre, um milagre aconteceu. Fez novos exames, os resultados, ótimo, não tem mais nada. Eu digo e vou dizer sempre, obrigado, Sagrado Coração de Jesus, por essa maravilhosa graça. E peço a Jesus e a Nossa Senhora Aparecida, que abençoe sempre o Padre Reginaldo. Não existe nada nesse mundo que não possamos vencer, pois o vencedor está sempre conosco. Temos que ter fé, se entregar e acreditar. Meu Senhor e meu Deus, obrigado. Amém! Que testemunho forte! Obrigado, filha de Curitiba, região metropolitana. Não falou o bairro, mas não importa. Testemunho edificante, não é? Bíblia aberta, sexta-feira, cartilha de oração. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, pois o verbo se fez carne. E o texto de hoje é Lucas 11, 15 a 26. Lucas 11, 15, 26. E quem acolheu o verbo de Deus filho se tornou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Alguns disseram: Jesus expele os demônios por Beuzebu, príncipe dos demônios. E para pô-lo à prova, outros lhe pediram um sinal do céu. Penetrando em seus pensamentos, Jesus disse-lhe: qualquer reino dividido contra si mesmo será destruído e seus edifícios serão destruídos. Assim, se Satanás estiver dividido contra si mesmo, como seu reino ficará em pé? Se é por Beuzebu que expulsa os demônios, por que expulsam vossos filhos? Mas se expulso pelo dedo de Deus, é sinal de que o reino dos céus está entre vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um reino dividido, a ruína é certa. Uma família dividida, se desmancha. Uma empresa, se cada um puxar para um lado, a destruição é grande. Então a pergunta que eu faço para você: a divisão soma? Não, não soma. Para pensar, não é uniformidade. Não é uma forma onde todo mundo tem que ser igual. Uma pessoa tem o direito de ser diferente da outra, pensar diferente, agir diferente. Mas é a diversidade na unidade. Diversidade no carisma. Mas um só é o Senhor. Nas nossas comunidades, fulano é de tal pastoral, beltrano é de ciclano, eu sigo padre tal, eu sigo movimento tal. Ninguém segue nada, somos seguidores de Jesus. Tudo pela mesma causa. Filhos queridos, eu quero lembrar Nossa Senhora Aparecida. Santa Maria, Senhora do Simples, Senhora dos pobres, Nossa Senhora, aquela que apareceu no rio Paraíba, em meio à rede dos pescadores. Mãe Aparecida, eu venho de longe, trazendo promessas, trazendo minha fé e a minha vida. Mãe Aparecida, te vendo tão simples, te vendo pequena, minha mãe morena, Mãe Aparecida. Também quero ser simples, quero ser pequeno, quero ser moreno, ser igual a ti. Em louvor e prece, paz e gratidão, pelas graças alcançadas, choro de emoção. Senhora dos aflitos, Senhora do consolo, Senhora dos contritos. Filhos queridos, que Nossa Senhora, junto a Jesus, interceda por nós. Mãe Aparecida, mãe dos viajantes, dos tantos romeiros. Tem uma das músicas mais antigas de Nossa Senhora Aparecida. Nós vamos soltar agora. Você conhece. Na voz de uma das maiores cantoras do Brasil. Escute. Viva Mãe de Deus e Nossa. Senhor Deus, é sexta-feira. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe Aparecida, abençoai os que vão sair de viagem, na ida e na volta. Abençoai aqueles que vão em Romaria ao Santuário Nacional. Abençoai aqueles que vão na sua comunidade. Abençoai, ó Deus, a água, a roupa dos enfermos e todos os objetos. Que a bênção de Deus recaia sobre todos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã. Hora da Misericórdia, com Padre Reginaldo Manzotti. Oferecimento nacional, Farmácias Pague Menos. É da gente, é de coração, é do Brasil.